Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Luiz Coutinho. Eu sou Lízia Nascimento. Boa tarde para todos. E chegamos para mais um programa. Com certeza. Firmes e fortes, meus amigos. Bem firme, com minha voz recuperada, graças a Deus. Isso é ótimo. Que bom ouvir sua voz de volta. Normal, né? E você, Lízia? Olha, eu também passei bem, graças a Deus. Bem-vindo, André, né? E boa tarde aos nossos ouvintes. Com certeza. Espero que também tenham passado uma boa semana. Com certeza. Esse é o nosso maior desejo e também, graças a Deus, passei uma boa semana. E você passa a ouvir a partir de agora o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E o tema do programa de hoje será sofrimento, com a participação de perguntas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. Tô na área dessa semana, você vai ouvir a primeira parte das entrevistas realizadas no seminário em homenagem a Chico Xavier, promovido pela UERJ. Lembrando, galera, que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, no programa Inédito, às 2 da tarde, com reprise no domingo, no mesmo horário. Contatos para o nosso programa você pode fazer por telefone. Ligue agora, hein? Né? De agora até as 15 horas, né? Até as 3 da tarde. E para o nosso telefone do ouvinte, o nosso telefone qual é? É o 33966969. Lembrando que isso vale para o programa de quinta-feira, ok? Por e-mail você pode escrever para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Ou então acesse o site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem para deixar a sua mensagem para a gente. Outra opção é o fax através do 33861444. Ou então ainda por carta, gente, através do endereço Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, o nosso CEP, já vou falar. É o 21920-000. Seja qual for o modo de contato, aqui passamos vários para você. Não se esqueça de informar que é aos cuidados do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Muito fácil. Quiz. Gente, a pergunta do quiz desta semana é muito fácil. Olhem só. Em quantas partes está dividido o Livro dos Espíritos? Alternativa A, 4. Alternativa B, 5. Ou alternativa C, 6. Responda, então, qual alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa, somente na exibição inédita desta quinta-feira, para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio, o número 33966969. Repetindo, 33966969. Ou então, até a próxima segunda-feira, dia 17 de maio, você pode enviar uma mensagem para a nossa página dentro do site da Rádio Rio de Janeiro. O endereço é www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem e tem lá um espaço para você clicar e deixar a sua mensagem com a resposta. Ou então, envie através do e-mail do programa, que é espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem a 2 brindes. Atenção! No programa de hoje, eles concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da semana que vem. E até o final do mês, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, que nós comemoramos agora em maio, os ouvintes concorrem ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Repetindo, os ouvintes que acertarem a resposta correta, ok? Então, não se esqueça do prazo e participe! O que rola por aí? Participe da campanha de arrecadação de donativos para as vítimas das fortes chuvas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Na capital, o principal posto para doações fica na base da Guarda Municipal, localizada no Centro Administrativo São Sebastião, sede da Prefeitura, na Rua Afonso Cavalcante, 455, Cidade Nova. Em Niterói, a central de recebimento de doações fica no Clube Canto do Rio, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, 701, no centro. Já em São Gonçalo, o principal posto é a sede da Prefeitura, na Rua Feliciano Sodré, número 100, no centro. Mais informações nos seguintes sites: www.rio.rj.gov.br, www.niterói.rj.gov.br e www.saogonçalo.rj.gov.br. Colabore! Na área. E a equipe do Espaço Jovem esteve presente no seminário promovido pela UERJ, mais exatamente pelo PROEPER, que é o Programa de Pesquisas e Estudos das Religiões da UERJ, em homenagem a Chico Xavier, em homenagem ao centenário de nascimento de Chico Xavier. O evento, realizado nos dias 28 e 29 de abril de 2010, contou com a presença, com a participação de diversas personalidades do meio espírita do Rio de Janeiro e do Brasil. E você confere a partir de agora alguns dos registros que fizemos nesse evento, hoje com a primeira parte desse material. Bom, estamos aqui no evento da UERJ, seminário, em homenagem ao centenário de Chico Xavier, e conversamos agora com o Dr. Gidiel João Batista de Oliveira, presidente da Rádio Rio de Janeiro. Dr. Gidiel, o senhor participou do painel, né, da mesa, né, a respeito do direito sobre a vida e a morte e a contextualização disso pelo viés da doutrina espírita. A seu ver, o que de mais relevante pode se extrair dessa atividade? É a importância de nós trazermos esse tema tão atual para que nós façamos uma reflexão sobre ele, tendo em vista tudo o que existe aí para patrocinar a prática do abortamento. Nós sabemos que até países estrangeiros, como a Espanha, por exemplo, estão editando leis aí, autorizando a prática do abortamento, inclusive em casos de abortamento terapêutico, ou seja, quando o feto se encontra com algum problema de saúde, alguma deformidade, alguma coisa, né? De modo que é muito importante, principalmente quando esse tema é trazido aqui no local de estudo, de análise, numa universidade, certamente levará as pessoas a uma reflexão maior sobre esse tema. Com certeza. Agora, na sua opinião, qual a importância da realização de eventos como esse num espaço notadamente, né, voltado para a academia? Isso pode aproximar a religião e, no caso, o espiritismo do meio acadêmico, do meio universitário? Parece-nos que sim, embora hoje nós, até pela parte científica da doutrina espírita, nós tenhamos essa aproximação já realizada. Mas sempre são importantes esses eventos, porque as cabeças pensantes, os jovens, as pessoas que estão aí refletindo sobre esses temas tão importantes para a sociedade, têm a oportunidade também de ouvir a opinião, que não é uma opinião simplesmente de um religioso, é a opinião de um profissional, por exemplo, da medicina, da psicologia, um jurista. E isso é muito importante, porque nós fazemos uma análise que é muito mais abrangente, muito mais ampla do que simplesmente uma análise religiosa. E isso é muito importante que seja realizado num centro acadêmico, num local onde as pessoas, às vezes, nem sequer têm a oportunidade de refletir sobre um tema como este, né? Estamos falando aqui com um velho conhecido do Espaço Jovem, o André dos Harvard, e vai responder a seguinte pergunta aqui pra gente. Qual é a importância do Chico Xavier para entendimento da reencarnação? Total. Sem o Chico, nós não teríamos o detalhamento de toda a doutrina espírita. Foi a obra do Chico Xavier que proporcionou a nós, espíritas, hoje, material, subsídio para a gente ter exemplificação de tudo aquilo que o Kardec nos trouxe. Uhum. Tudo que o Kardec traz em síntese, o Chico detalha nas suas obras. Ah, sim. Deu um acabamento, então, para... É, ele ampliou o entendimento, ele detalhou o conhecimento, ele nos trouxe uma série de meandros da reencarnação, uhum. do processo reencarnatório, que o Kardec, obviamente, pela extensão da sua obra, não tinha condição de detalhar naquele momento. Uhum. O Chico é essencial, fundamental para a doutrina espírita que a gente conhece hoje. Quem participou desse evento na UERJ, em homenagem a Chico Xavier, evento que serviu como um espaço para discussão de diversos temas espíritas e também de temas não espíritas pelo prisma do espiritismo, foi o professor Mauro Vilas Boas, ele que dá o seu depoimento a respeito da transcomunicação instrumental. É, na sua opinião, a transcomunicação instrumental poderá ser mais acessível em um futuro próximo? Eu creio que sim, né? Tem que ser também desenvolvida. Né? Tudo na, tanto na área da ciência, na ciência biomédica, depende do desenvolvimento de aparelhos, né? Então, depende de desenvolver, de ter tecnologia que capte essas faixas de onda, né? Uhum. Eu acho que sim, pode ser que venhamos a ter um aparelho que faça esse tipo de mediação. Então é possível, essa falta de a tecnologia, então... Desenvolver, porque uhum. assim como você não tinha como ver uma galáxia 13 bilhões de quilômetros e agora tem, uhum. é o mesmo princípio. Outro que também participou do seminário e deixou o seu registro aqui no Espaço Jovem foi o jornalista e escritor Luciano dos Anjos. Eu gostaria de saber quais os cuidados que vocês devem ter com a regressão de memória. Léo, começando a ver, né? André, todos aqueles cuidados sobre os quais eu já falei em resumo aqui na tarde de hoje, mas principalmente no sentido de que a gente tem que ter como observação primordial que a regressão de memória, ela vai invadir um passado nosso que às vezes é necessário que fique exatamente oculto. A lei descrita no livro dos Espíritos é a do esquecimento. Se você arromba essa porta, se você abre essa cortina, você está correndo muitos riscos. Eu não aceito fazer regressão de memória, senão quando ela acontece em termos espontâneos, ou tem toda a cobertura do alto. Fora disso, nem recomendo. Os cuidados devem ser muitos, mas principalmente esse. Cautela antes de começar o processo, porque depois é complicado. Pode trazer traumas insuperáveis. Gente. Traumas, como alguns que eu citei aqui, de criaturas que tentaram buscar soluções e encontraram problemas maiores ainda. Outra pergunta. Como que era a sua amizade com o Chico Xavier? A mais fraterna que você possa imaginar, como de resto o Chico costumava ser com as criaturas que buscavam por ele e que tinham maior proximidade com ele. Uhum. Uma criatura extraordinária, maravilhosa, uma criatura que nos ensinou permanentemente muito em termos de vivência, em termos de estudo, em termos de consideração à nossa doutrina, que é o nosso caminho, que foi o dele e que é de ser de todos nós, a doutrina espírita. E para a gente fechar hoje, nessa primeira parte, a gente conversa com a doutora Eva Patrícia Oliveira, ela que esteve na universidade abordando o tema Homeopatia e Qualidade de Vida dentro da mesa redonda sobre Espiritismo e Medicina. Qual é a influência do pensamento na relação ao equilíbrio do ser humano, na sua opinião? Do pensamento no equilíbrio do ser humano? Toda. O equilíbrio e desequilíbrio humano vem através do padrão de pensamento. Pensamentos positivos levam ao equilíbrio da mente e pensamentos negativos desequilibram a mente, levando ao desequilíbrio do corpo. Uhum. Mais uma pergunta. É possível ter uma vida saudável no mundo de hoje? É possível, mas é muito difícil. A vida atual, eu acho que é um grande desafio a uma vida saudável. Na época de Hahnemann, as coisas eram um pouco mais fáceis, quando a homeopatia surgiu. Mas é possível. E eu acho que existem várias... Como a vida se tornou mais complexa, surgiram novos tipos de terapias que pudessem, de certa forma, ajudar o ser à busca desse equilíbrio. E hoje em dia se fala muito sobre a importância da meditação no processo, né, de construção da saúde. Outras técnicas como a yoga, como o tai chi, todas essas são muito importantes para a gente conseguir chegar a um equilíbrio e dessa forma saúde. Na semana que vem, então, você continua a conferir tudo o que de mais importante aconteceu no seminário na UERJ em homenagem ao centenário de Chico Xavier. É só aguardar. Espaço Jovem. E hoje o Espaço Jovem é muito especial. Bom, vocês vão obviamente perguntar, mas por quê? É por causa do aniversário do programa que a gente comemora em maio? Não. É por causa do programa 300? Não, o programa 300 é só o próximo, o programa da semana que vem. Mas então por que o Espaço Jovem de hoje é tão especial? Por uma razão simples. Pela primeira vez, nestes 7 anos de programa, recebemos 2 convidados. E é com muita honra que recebemos o Jorge Cardoso e a Érica Pereira, eles que são trabalhadores do Centro Espírita A Caminho da Luz, e conversam hoje com a gente sobre o tema sofrimento. Jorge, Érica, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-los aqui. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se em casa. Bem-vindo, Jorge. É um prazer recebê-lo. E Érica também, a primeira vez, né, na nossa sala de visita, 2 convidados. Bem-vindos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os que nos ouvem. E a nossa gratidão por aqui estarmos mais uma vez. A rádio querida, que nós tanto amamos. Nosso muito obrigado por aqui estarmos. Boa tarde a vocês que nos convidaram. Boa tarde a todos vocês ouvintes. É uma alegria muito grande poder estar aqui falando um pouco dessa doutrina que tanto gostamos. Com certeza, a alegria é toda nossa. Bom, então vamos começar, né, a nosso mini pinga-fogo fazendo a pergunta, né, que todo mundo quer saber. O que é sofrer? Eu vejo sofrer como consequência, o resultado do nosso comportamento, das nossas atitudes. Sim. Quando nós estamos nos conduzindo de forma a causar desequilíbrios às leis do Criador, da criação, nós temos como resultante fatal, isto é, fatal, o sofrimento. Esse sofrer, ele se dá. Perfeito. E quais seriam as causas desse sofrer? Quais seriam as causas que levam, de modo geral, a gente também não tem a condição, a possibilidade de especificar nada. Mas, de modo geral, quais seriam as causas que geram sofrimento? As causas são várias. Quando observamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala para nós sobre o sofrimento, nós vamos ver que as causas podem estar agora, consequência das nossas atitudes, agora, de nossas vidas, ou fazem parte do nosso passado mais remoto, né? De nossas vidas anteriores. Então, nós hoje vamos recebendo as consequências do que fizemos num pretérito recente ou num pretérito mais remoto. Sim, e isso invariavelmente traduz-se numa conta, né? Que acaba sendo paga, né? Que acaba sendo, digamos, apresentada a gente. Esses desajustes nós vamos precisando reajustar, nós vamos precisando colocar no lugar tudo que tiramos. Se foi com relação ao nosso corpo físico, vamos ter aí as consequências, algumas doenças que nos batem à porta para que nós possamos ficar em dia, diríamos assim, né, com as atitudes mais saudáveis, prolongando a existência física que temos. Se é com relação ao outro, prejudicando de alguma forma, dores morais batem à nossa porta, né? E aí somos convidados a esse sofrer reajuste, né? E é interessante observarmos quando Léon Denis coloca para nós no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, sim, que a dor, ela faz parte do nosso dia a dia, do nosso crescimento, ela faz parte das nossas condições nesse mundo em que vivemos. Todos, claro, experimentam a dor, sejamos nós na condição hominal, são os animais, são as plantas, os minerais, sofrem essas sensações. Então, fazendo parte do nosso dia a dia, né, nós vamos vendo que o Evangelho nos ensina o bem e o mal sofrer. Ele não diz de não sofrermos, né? É verdade. É o bem e o mal sofrer. O não sofrer ainda não faz parte desse mundo, né? Não é uma possibilidade. Podemos ainda classificar dessa forma. Bom, então é o seguinte, a dor é inevitável, acontece com todos, seja física, mental ou espiritual. Mas o sofrimento, a forma como encaramos a dor, é opcional. Então, por que escolhemos sofrer? Olha, nós usamos o termo escolher o sofrer. Sim. Mas essa escolha, nem sempre nós estamos assim em condições ou nos vemos capazes de fazer essa escolha. Muitas das vezes, elas nos são trazidas em razão justo das nossas necessidades. Salvo exceções, qual de nós consegue dizer para si mesmo, eu necessito, eu preciso disso ou daquilo? Nós ainda temos que viajar muito para dentro de nós para nos conhecermos, nos percebermos. Então, a dor ela vai ser, já que é o nosso tema, né? Ela é inevitável, ela se faz em razão dos nossos comportamentos ainda. Nós precisamos fazer a conquista. Estamos ainda de experiências em experiências fazendo conquistas, fazendo aprendizado. E tem a resultante, às vezes, ou na maioria das vezes, são situações lamentáveis. É quando a gente diz assim, bati com a cara na parede. É o fruto, é o resultado de um comportamento. É verdade. Isso acaba sendo meio que inerente ao nosso grau evolutivo ainda, né? Podemos assim dizer. É. Se me permite contar, claro. No grupo de estudo de jovens que nós temos lá no centro, nós estamos fazendo um estudo falando sobre a dor. E aí, refletindo sobre isso, um jovem respondeu exatamente isso: nós escolhemos a dor. Então nós fomos refletir, como é que a gente escolhe a dor e sofrer? Será que um dia a gente levanta de manhã e fala assim, ai, hoje estou pronto para o sofrimento, gostaria tanto de sofrer alguma coisa? Não. A dor, ela vem exatamente porque buscamos o oposto a ela. Buscamos o prazer. É nessa busca pelas sensações, pelo prazer, é que não raro experimentamos a dor. Então, quando eu levanto de manhã e digo assim, hoje tem aquela festa maravilhosa que eu quero muito ir. Se eu não tiver cuidado, eu estou me preparando para a dor do dia seguinte. É verdade. Mas parece que eu só estou me preparando para ir à festa. Então, ir à festa é uma coisa maravilhosa, mas a minha conduta na festa, o que vai acontecer nessa festa, pode me trazer no dia seguinte uma sensação gostosa de alívio e de paz ou uma dor, uma ressaca física ou moral, de acordo com o que eu tiver feito nessa festa. Com certeza. É uma escolha que a gente faz, né? Claro. Exatamente. Na doutrina espírita, gente, o que pode ser encontrado a respeito desse tema do sofrimento? Bom, o capítulo 5 do Evangelho, já tinha até comentado anteriormente, é um capítulo que fala bastante a respeito, né? E o Evangelho, ele nos ensina que a dor, que o sofrimento, é uma alavanca de crescimento. Não. Sim. É nada de ruim. Ah, que coisa horrorosa, estou sofrendo. Não, é uma possibilidade, são possibilidades inúmeras de crescimento e de conquistas, né? Claro, muito bem lembrado. Bom, próximo é o seguinte. O sofrimento traz algum aprendizado para a nossa evolução e de que forma isso acontece? O sofrimento, ele é realmente fundamental dentro da nossa caminhada, dentro da nossa trajetória, desse nosso estágio evolutivo. Claro. Nós precisamos fazer, como eu falei ainda há pouco, as experimentações. E, na maioria das vezes, causa realmente dor, causa sofrimento. Então, você está diante de um aprendizado. Eu não me sinto bem, por exemplo, com a ideia de uma cobrança. Aquela ideia colocada do Deus, você será cobrado pelo que você fez de errado, de lamentável. Eu me vejo sempre envolvido, me sinto bem, inclusive,

além, claro, dos áudios dos programas anteriores, áudios que você eventualmente não tenha conseguido ouvir no rádio, você pode ouvir também através da internet, no dia e no horário que você puder e quiser, ok? Então, várias opções aí colocadas, vários motivos para você acessar o site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br, ok? E nessa volta do intervalo, quero aqui mandar um grande abraço para alguns ouvintes que enviaram suas participações para o Espaço Jovem. O Mirineu de Sepetiba, o Lucivaldo Soares, o Franco Campana e o Ezequiel dos Reis Silva. A todos um grande abraço e obrigado pela participação de vocês. E você, já escreveu a sua homenagem para a sua mamãe? É isso mesmo. Durante o mês de maio, nós estamos recebendo um texto de 15 a 20 linhas no máximo que você envie para a gente. Pode ser em forma de prosa ou de poesia, em homenagem à sua mamãe ou em homenagem às mães em geral. Afinal de contas, maio é o mês das mães e o Espaço Jovem não poderia deixar esse momento tão importante passar em branco. O autor da melhor homenagem, escolhido pela equipe de produção do Espaço Jovem, irá ganhar um exemplar do livro Confissões de um Jovem Espírita, de autoria de José Carlos Leal, uma publicação da editora JEP. Ok? Então participe, envie sua mensagem através do e-mail do programa, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br, ou pelo nosso site, cujo endereço eu já passei, indo lá no menu Programação, no submenu Espaço Jovem, e logo depois na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem, tem lá o campo para você enviar o seu texto, a sua mensagem, o seu carinho para a sua mãe ou para as mães em geral. Participe! Quiz. Galera, no programa de hoje perguntamos em quantas partes está dividido o Livro dos Espíritos. Alternativa A, 4. Alternativa B, 5. Ou alternativa C, 6. Responde então com a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, somente na quinta-feira, ok? Para o telefone de atendimento ao ouvinte da rádio, 3396-6969, 3396-6969. Ou então até a próxima segunda-feira, dia 17 de maio, através do site da rádio, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai no menu Programação e no submenu Espaço Jovem para deixar a sua resposta, a sua mensagem. Ou então você pode enviá-la através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe sempre o seu nome completo e um telefone para contato. Aqueles que responderem a alternativa correta concorrem a 2 brindes. No programa de hoje, eles concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E, até o final do mês, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, que comemoramos neste mês de maio, os ouvintes concorrem ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Então, não se esqueça do prazo e participe. Na próxima inserção do quiz, eu divulgo quem ganhou a revista Cultura Espírita referente ao programa da semana passada. Aguarde! Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Voltamos a conversar com o Jorge Cardoso e a Érica Pereira, eles que são trabalhadores do Centro Espírita A Caminho da Luz, e conversam hoje no Espaço Jovem sobre o tema sofrimento, entre outros assuntos. Eles respondem a dúvidas da equipe de produção do programa e também dúvidas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. E, como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, por favor, fiquem à vontade para passar os contatos do Centro Espírita Caminho da Luz, bem como o dia e o horário das reuniões de mocidade e evangelização na instituição. Quem começa? Bom, eu vou começar falando do endereço da nossa casa. Nós ficamos em São Gonçalo, o nosso município. Sim. E o nosso bairro é chamado de Lindo Parque. Sim. As nossas reuniões na nossa casa, elas acontecem dia de terça-feira, às 8 horas, 20 horas, portanto, as reuniões de estudo. E temos também a nossa reunião pública às quintas-feiras, também no horário de 20 horas. Perfeito. E temos a nossa evangelização, que começa às 9 horas da manhã de sábado. Sim. E a mocidade? A mocidade se reúne no sábado, às 9 horas da manhã. E nesse dia, nessa terça-feira, que é o dia de estudos, né, nós temos um grupo de jovens também que se reúne em torno do estudo da doutrina, né, um estudo mais aprofundado, digamos assim. Perfeito. Só confirmar um endereço, o Jorge, a rua. É Rua Maria Quitéria de Jesus, número 124. Maravilha. E para todas as atividades que vocês mencionaram, é só chegar, né? É só chegar. E tem o telefone também da casa. Ah, por favor. 3245-7204. Ótimo. Quem quiser também pode acessar a nossa página na internet. É www.cespiritacaminhodaluz.com.br. Maravilha, então. Depois, né, de passados esses contatos tão importantes, você que está em São Gonçalo, às vezes está, né, procurando um centro, uma mocidade, não sabe que tem uma instituição perto de você, está aí o Centro Espírita A Caminho da Luz. Lízia, perguntas. Agora, bom, as perguntas dos jovens, qual é a primeira? Então, voltando à nossa sala de visita, a perguntinha é a seguinte: como funciona o déjà vu? Essa pergunta é de Lucas, 12 anos, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Lucas, a sua pergunta é bastante interessante. O déjà vu, a tradução do francês, diz já visto, né? Então é aquela sensação quando você chega num lugar, quando você encontra alguém, de já ter visto aquela pessoa, aquele lugar. E uma sensação muito nítida, muito clara, que às vezes você não consegue encontrar uma explicação para isso, né? Sim. Certamente são reminiscências de vidas passadas, de pessoas com quem você se relacionou, de lugares onde você esteve, né? Então agora você traz somente essa lembrança, essa sensação de já ter estado, de já ter visto, mas alguns conseguem até se recordar mais amplamente do lugar ou das pessoas, mas em tese seria isso, a sensação do já ter visto. Perfeito. A próxima pergunta é da Mariana, de 16 anos, da mocidade do Grupo Espírita Irmão Demétrios. A partir de que idade eu posso ser médium? Olha, ser médium implica em uma série de questões, né? A mediunidade, nós sabemos que ela é inerente ao ser, nós nascemos com a faculdade mediúnica. Em algum momento da vida, ela começa a se tornar mais explícita, né? Mais ostensiva. Não há uma idade determinada. Mas para assumir a tarefa mediúnica, é necessário já termos amadurecido bastante para isso, o que também não está relacionado diretamente com a idade, né? Existem pessoas que aos 15, 16 anos conseguem assumir um compromisso como esse e levar a bom termo. Existem pessoas que aos 40 ainda não conseguem, né? Então não há uma idade. Haja visto que os médiuns, as médiuns que atuaram com Kardec eram extremamente jovens, né? 14, 16 anos atuavam ali com ele. E nós temos muitas histórias de pessoas que assumiram a sua mediunidade desde muito cedo. O Chico é um exemplo disso, né? Nos 17 anos já estava atuando. A Ivone Pereira, o Richard Simonetti, que nasceu em berço espírita e nunca se ausentou das atividades, né? Então, com certeza, não há uma exigência de idade, mas sim de responsabilidade, porque a tarefa mediúnica requer um compromisso maior. As pessoas estudam no plano espiritual? Essa pergunta é de Nahan, de 9 anos, do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Graças a Deus que nós estudamos no plano espiritual também. Porque vamos imaginar se nós não tivéssemos, né, essa possibilidade. Nós que temos um grande interesse em estudarmos a nossa doutrina espírita, como seria, né? Desencarnados e impedidos. Não, há possibilidade sim de nós estudarmos, como há possibilidade de avançarmos, de aprendermos, de fazermos o bem. Essa possibilidade, ela existe no plano espiritual. Bom, a próxima. O que se deve fazer quando um jovem começa a desenvolver alguma ou algumas faculdades mediúnicas de maneira espontânea? É pergunta do Eduardo, 23 anos, do Centro Espírita Antônio de Pádua. Olha, quando um jovem ou quando qualquer pessoa, né, começa a manifestar ali de uma forma espontânea o que poderia ser a sua mediunidade, se ele é frequentador assíduo de uma casa espírita, deve fazer procurando as pessoas responsáveis por essa atividade, se integrar, né, nos estudos mediúnicos e aí dar prosseguimento, porque a mediunidade, ela nos foi outorgada para quê? Eu atuo, eu estudo, mas atuo em quê? É a atividade mediúnica, é o socorro aos espíritos sofredores, né? Então, deve procurar aqueles que são responsáveis à casa. E a casa deve estar muito atenta para isso. Porque se um jovem procura, sentindo, tendo ali a sua sensibilidade mais latente, né? E ele demonstra um interesse em participar dessas atividades, deve ser imediatamente convidado a tal. Agora, é importante, um capítulo à parte, nós lembrarmos do que o compromisso mediúnico exige de nós. Falávamos há bem pouco sobre a responsabilidade. Eu não posso hoje querer e amanhã estar enjoada. Ah, agora não quero mais. Hoje eu vou na atividade no desenvolvimento mediúnico, porque eu já conversei com as pessoas responsáveis da casa, já permitiram a minha presença, né? Estão auxiliando ali. Hoje estou envolvido, mas amanhã vai ter uma festa legal exatamente no dia da atividade mediúnica. Eu não posso dizer que não vou, senão ainda não entendi o que é a atividade mediúnica, né? Eu peço até licença para contar uma história. Quando eu tinha 18 anos, começou a manifestar mais ostensivamente a mediunidade. Perfeito. Então, assim, eu me coloco muito nessas perguntas, né? Quando o jovem se coloca dessa maneira. E eu venho de um berço espírita, tenho uma satisfação muito grande de ter vindo de um berço espírita, mas atuando numa casa muito simples, muito pequena, no interior do estado. E na nossa casa, nesse período, nós não tínhamos reunião mediúnica. Por uma série de motivos, os médiuns mais antigos já tinham alguns desencarnado, enfim, a casa não tinha. E a casa acolheu muito bem essa necessidade que estava sendo demonstrada, né? Começamos a estudar e começou-se a ter a reunião mediúnica. Sim. E foi muito bom o meu início ali junto com meu avô, aquelas pessoas todas que me acolheram muito bem. Passa o tempo, eu já tinha uma filha, muito jovem ainda, já tinha uma filha, e fui fazer faculdade, que é um dos grandes dilemas dos jovens hoje, né? Eu tenho que estudar, como é que eu vou fazer? Sem dúvida. E eu procurei os responsáveis pela atividade, disse, olha, vou precisar me afastar porque eu tenho que estudar. E eles disseram assim, esse é o único empecilho? Eu disse, sim, eu gostaria muito de continuar, mas por enquanto eu vou precisar me ausentar. E se nós mudarmos o dia da reunião? Perfeito. Então a reunião passou a ser sábado de manhã. Então, às vezes, se o jovem tiver interessado realmente, a casa vai buscando as maneiras de auxiliá-lo da melhor forma. Quando ele não está, aí tudo é desculpa e é obstáculo. Tudo é um problema. Tudo é problema. Muito bem lembrado. E queremos aqui agradecer imensamente a participação do Jorge Cardoso e da Érica Pereira, eles que são trabalhadores do Centro Espírita A Caminho da Luz e conversaram hoje conosco sobre o tema sofrimento, entre outros assuntos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, né, no plural, pela primeira vez no Espaço Jovem. Algum recado final? Somente gratidão. Muito grato pela oportunidade e nos colocando sempre à disposição. Perfeito. Eu também queria agradecer, mas só um lembretezinho, sei que o tempo já está estourando. É a respeito do sofrimento. As pérolas, elas são produto de uma dor enorme, né? As ostras, às vezes, são feridas, entra ali um pedacinho, um grãozinho de areia, e ela tem que fazer um trabalho enorme para que aquele grãozinho de areia possa receber um revestimento de modo que ela não sinta mais tanta dor. E aí, ela se alivia da dor e tem um produto maravilhoso, tão bem apreciado por todos nós, né? Então, a pérola que ela não foi ferida, a ostra que não foi ferida, não produz pérola. Aproveitemos as nossas oportunidades, aproveitemos tudo que a vida nos oferece como degrau para o crescimento na nossa vida espiritual. Com certeza. Conversamos, então, com Jorge Cardoso e Érica Pereira, aqui no Espaço Jovem. Espaço Livre. Diante da perfeição. Sede perfeitos como nosso Pai Celestial. Esta foi a advertência do Senhor ao nosso coração de aprendizes. Todavia, à maneira do verme contemplando a estrela longínqua, sabemos quão imensa é a distância que nos separa da meta. Impedimentos, compromissos e inibições fluem do nosso ontem, asfixiando-nos, a cada momento de hoje, o anseio de movimentação para a luz. Entretanto, se ainda nos situamos tão longe do justo aprimoramento que nos integrará na magnificência divina, é imperioso começar a grande romagem, oferecendo ao avanço as melhores forças. Ninguém exige que seja de imediato o paradigma do amor que o Mestre nos legou, mas pode ser, desde agora, o cultor da compreensão e da gentileza dentro da própria casa. Ninguém te pede a renúncia integral aos bens que te enriquecem os dias terrestres. No entanto, podes doar de improviso a migalha do que te sobra ao conforto doméstico em auxílio ao companheiro necessitado. Ninguém esperas que desempenhes, ainda hoje, o papel de herói na praça pública, mas pode escalar, sem detença, a palavra escura ou amargosa, capaz de emergir de teu coração para os lábios. Ninguém aguarda que sejas o remédio para todas as doenças. Entretanto, ainda hoje, pode ser a enfermagem diligente, balsamizando as úlceras dos enfermos relegados ao abandono. Ninguém te solicita prodígios em manifestações prematuras de fé, mas pode ser, sem delonga, o reconforto que ampare a quantos atravessam as sarças do caminho. Lembra a semente que te regala o corpo e aprendamos a começar. A planta que era ontem simples promessa, hoje é a garantia do pão que te supre a mesa. As maiores e as mais famosas viagens iniciam-se de um passo. Esforcemo-nos por fazer o melhor ao nosso alcance, desde agora, e a perfeição ser-nos-á, um dia, preciosa fonte de bênçãos, descortinando-os, luminoso por vir. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada perguntamos: qual foi o primeiro centro espírita fundado no Brasil? Alternativa A, Grupo Confúcio. Alternativa B, Grupo Familiar do Espiritismo. E alternativa C, Centro Espírita Amantes da Pobreza. E quem respondeu alternativa B, Grupo Familiar do Espiritismo, acertou. E dentre aqueles que responderam, o que ganhou, né, o nosso ouvinte contemplado com um exemplar da revista Cultura Espírita, uma publicação do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, é o Luiz Carlos de Olaria, aqui no Rio. Luiz Carlos, parabéns, obrigado mais uma vez pela sua participação. Você tem um prazo, então, de 10 dias para retirar o seu brinde aqui na rádio. Esse prazo começa a contar a partir de amanhã, sexta-feira, dia 14, até o dia 24. No caso, se você vier aqui à rádio em dias úteis, você passa no setor de produção. Se você vier aqui à rádio nos finais de semana, você passa diretamente na portaria e pega o seu brinde sempre no horário comercial, ok? Então, parabéns. E fica aqui o estímulo para todos os que queiram participar do quiz, né? O nosso incentivo, continue participando, continue mandando seu e-mail, ligando para cá ou enviando a sua mensagem com a alternativa que você considera correta através do site da Rádio Rio de Janeiro. Ok? Até a próxima! Espaço Jovem. Passou rápido, hein, André? Pois é, hoje foi realmente muito rápido mesmo. Voando, chegamos ao final do Espaço Jovem de hoje. Sniff, sniff. Mas o bom é que na semana que vem estaremos de volta, né, Elísia? Com qual tema? Olha, estaremos de volta sim e com um tema super gostoso, que é brincar. É sério mesmo isso ou é brincadeira? Ah, de verdade, André. É verdade, é sério. Vamos falar sobre brincar. Então, galera, não perca o nosso programa inédito toda quinta-feira às 14h e a reprise no domingo também no mesmo horário. E se você quer entrar em contato conosco, seja para mandar a sua mensagem, seja para cadastrar a sua mocidade a fim de uma participação futura, como fazer, Lise? Bom, para tanto é muito fácil, gente. Entre em contato com a gente através do e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então você vai na página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. Não esqueça de deixar lá o seu nome, a sua idade e o seu contato e de onde você está escrevendo. Participe! Sua opinião é muito importante para nós, ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera! Até semana que vem! Tchau, galera! Até semana que vem! Tchau, gente! Fiquem com Deus! Boa semana e até a próxima! Um beijo! E mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.